Fecheiro 16, página 135, capítulo 8. Quando Ayla regressou, o lobo esperava nos limites do acampamento da reunião de verão. De alguma forma soubera da sua chegada. Onde está Jonaila? Lobo, procura! O animal saiu a correr e depois olhou para trás para se assegurar de que ela o seguia. Levou-a diretamente ao local onde estava Proleva, no acampamento da terceira caverna, a amamentar Jonaila. Ayla, já voltaste. Se soubesse que vinhas, tinha esperado. Temo que ela já esteja cheia, informou a mulher. Ayla pegou na filha e tentou amamentá-la, mas a bebé já não tinha fome e ficou com a sensação de que os seios lhe doíam ainda mais. E se a Tona já mamou? Eu também estou cheia, cheia de leite. Stellona esteve a ajudar-me e ela também tem sempre muito leite, apesar de a sua bebé já comer alimentos sólidos. Ofereceu-se para amamentar Setona há bocado, quando eu falava com a Zlandoni sobre a cerimónia matrimonial. Como sabia que também tinha de alimentar Jonaila, pareceu-me uma boa ideia. Não sabia quando vinhas. Eu também não, disse a ela. Vou ver se encontro alguém que precise de leite. Obrigada por teres tomado conta da Jonaila. De caminho para o grande abrigo da Zelandónia, Ayla viu lá Noga, que levava Lorala apoiada na anca. Ganamar, de 3 anos, o segundo mais novo da família, seguia agarrando-lhe a túnica e chupando no dedo. Ayla esperou que Lorala quisesse mamar. Normalmente estava sempre disposta a isso. Quando o referiu, lá Noga disse-lhe, para grande alívio seu, que andava à procura de alguém que alimentasse a criança. Sentaram-se num dos muitos troncos com almofadas dispostos em torno dos restos enegrecidos de uma fogueira, frente à entrada do grande alojamento. E Ayla, agradecida, pegou na outra menina. O lobo sentou-se perto de Jonaila e Ganamar deixou-se cair junto dele. Todas as crianças do lar de Laramar sentiam-se à vontade perto do animal. Mas o mesmo não acontecia com Laramar. Ele ficava tenso e recuava sempre que o lobo se aproximava dele. Ayla teve de limpar o seio antes de amamentar a criança, pois a terra úmida tinha-se infiltrado através da roupa. Enquanto Ayla alimentava Lorala, Jondalar regressou da sua tarde de tiro com o atirador de lanças. Vinha acompanhado de Lanidar, que dirigiu um sorriso tímido a Ayla e outro mais afetuoso a Lanoga. Ayla lançou-lhe um rápido olhar avaliativo. O rapaz tinha 12 anos, quase 13, e crescera muito no último ano. Mas ainda em autoconfiança, notou. Estava mais alto e levava um suporte de atirador de lanças único. Uma espécie de arnês adaptado ao seu braço direito deformado. Também carregava uma aljava que continha várias lanças especiais utilizadas com o atirador, mais curtas e leves que as usadas habitualmente para lançar à mão, semelhantes a dardos largos com uma afiada ponta de sílex. O seu braço esquerdo parecia quase tão robusto como o de um homem adulto. E Ayla suspeitou que deveria ter andado a praticar com a arma. Lanidar exibia ainda um cinto da virilidade com uma guarnição vermelha, uma estreita tira tecida com várias cores e fibras. Algumas eram cores vegetais naturais, como o branco ebúrneo do linho, o bege do cânhamo e o castanho de certas urtigas. Entre as fibras havia também pelo de animal, geralmente extraído da pelagem comprida e espessa das presas caçadas no inverno, como o muflão branco, o ibex cinzento, o mamute vermelho escuro e a crina de cavalo negra. Além disso, a maioria das fibras podia tingir-se para alterar ou intensificar as cores naturais. O cinto não só anunciava que o seu portador alcançara a maturidade física e que estava preparado para uma mulher Doni e para os ritos de virilidade, como também indicava os seus vínculos. Ayla identificou os símbolos que proclamavam a sua pertença à 19ª caverna dos Landoni, embora não reconhecesse ainda os títulos e os laços primários pelos padrões identificativos. primeira vez que Ayla viu um cinto de virilidade, pareceu-lhe muito bonito. Nessa altura não sabia o seu significado. E Marona, a mulher que esperava ser a companheira de João Dalar, tirou proveito disso, tentando envergonhá-la ao convencê-la a usá-lo, juntamente com a roupa interior de inverno de um rapaz. Continuava a achar os cintos bonitos, embora lhe recordassem esse infeliz incidente. Ainda assim, guardava as suaves vestes de peles de gamo que a mulher lhe dera. Ayla não havia nascido entre os Landoni e por isso não possuía o arraigado sentido cultural de que aquelas peças eram inadequadas para si. Eram macias e suaves ao toque e decidiu usá-las em certas ocasiões, depois de fazer alguns ajustes para que se adaptassem melhor às formas femininas. As pessoas da nona caverna miraram-na de forma estranha. A primeira vez que vestiu a roupa interior de um homem, como se se tratasse de vestes informais para ir caçar durante o tempo quente. Mas acabaram por se habituar. Passado algum tempo, deu-se conta de que algumas jovens começavam a vestir-se de forma parecida. Porém, Marona ficava envergonhada e furiosa quando Ayla as usava, porque lhe recordava que a sua artimanha não fora bem recebida pela nona caverna. Ao invés, sentiam que os desonrara ao tratar com malícia a forasteira que estava destinada a ser uma delas. A intenção de Ayla, ao usar pela primeira vez em público a roupa interior de um rapaz, não foi a de irritar Marona, mas a reação da mulher não lhe passou despercebida. Quando Ayla e Lanoga voltaram a trocar de bebés, aproximaram-se vários jovens, sorridentes, na sua maioria com cintos de virilidade e uns quantos com atiradores de lanças. João Dalar atraía as pessoas onde quer que fosse, mas os jovens, em particular, admiravam-no e tendiam a reunir-se à volta dele. Ayla ficou satisfeita que cumprimentassem Lanidar num tom amistoso. A habilidade com a nova arma fazia com que o seu braço deformado já não afastasse os outros jovens. Também ficou contente ao ver que Bologan se encontrava entre eles, embora lhe faltasse o cinto da virilidade e um atirador de lanças próprio. Sabia que João Dalar fizera várias dessas armas de caça para que as pessoas praticassem. Ayla sabia que tanto os homens como as mulheres assistiam aos treinos com os atiradores de lanças que João Dalar começara a organizar. Mas, embora ambos os géneros estivessem muito conscientes um do outro, os rapazes preferiam dar-se com os da sua idade e que iam passar pelos mesmos rituais, e as raparigas tinham tendência para evitar os rapazes com cintos. A maioria dos rapazes olhava para Lanoga, mas ela ignorava-os, exceto Bologan. Ele olhava para a irmã e ela para ele, e ainda que não sorrissem nem trocassem nenhum gesto, era uma forma de reconhecimento mútuo. Os rapazes sorriram para Ayla, apesar das suas roupas cheias de lama, na sua maioria timidamente, mas alguns exibiram maior atrevimento ao avaliar a bonita mulher que João Dalar havia trazido. As mulheres de Oni eram sempre mais velhas e sabiam lidar com rapazes atrevidos que tentavam passar por homens, mantendo-os afastados sem os desencorajar demasiado. O sorriso insolente de alguns, que Ayla ainda não conhecia, transformou-se numa ligeira expressão de medo quando o lobo, por ordem dela, se ergueu. Já falaste com Proleva sobre os planos para esta noite? Perguntou João Dalar a Ayla, quando esta se pôs a caminho do acampamento da nona caverna. Sorriu para a bebé e fez-lhe cócegas, recebendo uma gargalhada em troca. Não, acabei de chegar da caverna sagrada que a primeira me pediu que visitasse e fui logo procurar Jonaila. Falo com ela depois de mudar de roupa, respondeu Ayla, enquanto encostavam as bochechas. Alguns jovens, sobretudo aqueles que estavam nervosos com a presença do lobo, ficaram surpreendidos quando Ayla falou. O sotaque revelava as suas origens distantes. Tens mesmo as roupas cobertas de lama, comentou João Dalar, limpando as mãos às calças depois de lhe ter tocado. O sol da caverna estava molhado e rastejamos como cobras durante grande parte do percurso. É por isso que tenho de mudar de roupa. Eu acompanho-te, ofereceu-se João Dalás, que não vira a Ayla todo o dia. Pegou em Jonaila para que ela não ficasse também cheia de lama. Quando Ayla encontrou Proleva, ficou a saber que a nona caverna, juntamente com a terceira, havia organizado no acampamento da terceira uma reunião de líderes de todas as cavernas presentes, incluindo os conselheiros. Todas as famílias iriam acompanhá-los na refeição da noite. Proleva tratara dos preparativos, que incluíam pessoas que tomassem conta das crianças, para que as mães pudessem ajudar. Ayla fez sinal ao lobo para que a seguisse. Notou que uma ou duas mulheres observavam o animal com inquietude, mas alegrou-se ao ver que várias pessoas reconheciam o lobo e cumprimentavam-no, conscientes da ajuda que representava tê-lo como vigia. Lanoga ficou para cuidar das crianças e Ayla regressou para ver que tarefa tinha Proleva para si. No decorrer da tarde, fez uma pausa para amamentar Jonaila, mas havia tanto que preparar para o grande banquete que só conseguiu pegar na filha depois de todos acabarem de comer. E depois foi chamada ao abrigo do Zelandónia, levou Jonaila e fez sinal a lobo para que a acompanhasse. O sol já se pusera quando se dirigiu ao grande abrigo de verão por um caminho pavimentado com pedras lisas. Levava uma tocha, embora a luz das inúmeras fogueiras fosse mais do que suficiente. Deixou-a no exterior, apoiada num monte de pedras erigido para esse propósito. Lá dentro, uma pequena fogueira contígua ao círculo negro de uma fogueira maior já apagada e umas quantas candeias tremeluzentes colocadas aqui e ali ardiam debilmente, proporcionando uma exígua iluminação. Não se via grande coisa, para além das ténues chamas da fogueira. Pareceu-lhe ouvir um suave roncar, vindo do outro extremo do abrigo, mas viu apenas Jonocol e a primeira, que falavam à luz do fogo, bebendo uma infusão fumegante. Sem interromper a conversa, a primeira saudou Ayla com um aceno de cabeça e fez-lhe sinal para que se sentasse. Contente por poder relaxar num sítio tranquilo e confortável, acomodou-se, agradecida, numa almofada bem cheia, uma de várias dispostas em redor da fogueira, e começou a amamentar a filha enquanto escutava. O lobo sentou-se ao seu lado. Permitiam quase sempre a sua entrada no abrigo do Zelandónia. Ayla havia passado parte do dia fora, e o animal não queria separar-se dela, nem de Jonaila. Que impressão tiveste da caverna? Perguntou a corpulenta mulher, virando-se para o jovem. É muito pequena, em alguns sítios é até difícil passar, mas é comprida. É uma caverna interessante, respondeu Jonocol. Acreditas que seja sagrada? Indagou a primeira. Sim, acredito que seja. A primeira anuiu. Não que tivesse duvidado da palavra do Zelandónia, da 26ª caverna, mas era sempre bom ouvir outras opiniões. E Ayla encontrou a sua voz, acrescentou Jonocol, sorrindo para Ayla, que permanecia atenta à conversa enquanto amamentava a filha. — Ai, sim? — perguntou a mulher mais velha. — Sim, confirmou Jonocol com um sorriso. O 26º pediu-lhe que testasse a caverna. E ficou surpreendido quando ela lhe disse que não sabia cantar nem tocar flauta. O seu acólito, Falitã, produz um gemido ululante, potente e agudo, e muito característico. E de súbito lembrei-me que Ayla sabe trinar como os pássaros, relinchar como os cavalos e até rugir como um leão. E foi o que ela fez. Deixou o 26º espantado, principalmente com o rugido do leão. O teste confirmou o valor sagrado da caverna. O eco do rugido era mais débil, mas nítido, mais do que audível, e parecia vir de muito longe, do outro lado. E o que te pareceu, Ayla? Quis saber a primeira, Enquanto servia uma infusão e dava o copo a Jonocol para que o entregasse a Ayla, notou que a pequena havia parado de mamar e que adormecera nos braços da mãe, com um pouco de leite a escorrer-lhe pela boca. É uma caverna de difícil acesso e comprida, mas não apresenta grandes complicações. Pode ser assustadora, sobretudo quando se estreita demasiado em algumas passagens, mas ninguém se perderia nela, retorquiu Ayla. Pela vossa descrição, creio que poderia ser uma boa caverna para os jovens acólitos que desejam pôr-se à prova, averiguar se a vida de Zelandoni é mesmo para eles. Se tiverem medo de um lugar escuro e pequeno, onde não existe qualquer ameaça, duvido que possam enfrentar as outras provas, nas quais o perigo é verdadeiro, comentou aquela que era a primeira. Ayla perguntou-se que outros ordálios poderiam ser esses. Ela havia passado por situações de alto risco, mais do que suficientes, e não tinha a certeza de querer enfrentar mais, mas talvez devesse esperar para ver o que lhe era exigido. O sol ainda estava baixo no horizonte, mas uma resplandecente luz avermelhada anunciava a chegada de novo dia. Para o oeste, uma tonalidade rosada realçava um ténue branco de estratos nebulosos. Apesar de ser cedo, já quase toda a gente se encontrava no acampamento principal. Tinha chovido de forma intermitente durante vários dias, mas tudo indicava que aquela manhã seria mais seca. Acampar sob a chuva era apenas suportável, nunca agradável. Quando terminarem os primeiros ritos e as cerimónias matrimoniais, a Zelandoni quer viajar um pouco, disse Ayla, olhando para Jondalar. Deseja dar início à minha viagem da Donnie por alguns sítios sagrados, aqui mais perto. Temos de construir o assento para o outro lado. Voltavam de ver os cavalos, antes de irem para o acampamento da reunião, para a refeição da manhã. O lobo saíra com eles, mas algo distraiu e desapareceu como uma flecha por entre os arbustos. Jondalar franziu a testa. Uma viagem assim podia ser interessante, mas alguns falam de fazer uma grande caçada, depois das cerimónias, de ir atrás de uma manada de verão e começar a secar a carne para o próximo inverno. Joharan referiu que os cavalos poderiam ser úteis para conduzir os outros animais na direção de um cercado. Creio que conta com a nossa ajuda. Temos de escolher um ou outro. Se a Zelandoni não quiser ir muito longe, talvez possamos fazer ambas, sugeriu Ayla. Desejava visitar os sítios sagrados, mas também adorava caçar. Talvez, disse Jondalar. O melhor será falarmos com Joharan e com a Zelandoni e deixá-los decidir. De qualquer maneira, podemos pôr mãos à obra e construir o assento para a Zelandoni. Quando fizemos o abrigo de verão para Bologan, Lanoga e o resto da família, reparei em algumas árvores que nos serviriam. Quando te parece um bom momento para o fazermos? Talvez esta tarde. Perguntarei por aí se alguém nos pode ajudar, disse Jondalar. Saudações, Ayla e Jondalar, cumprimentou uma voz jovem e familiar. Era a irmã mais nova de Lanoga, Trelara, de 9 anos. Voltaram-se e viram as 6 crianças sair do abrigo de verão. Bologan ficou a fechar a cortina da entrada e logo os alcançou. Não havia sinal nem de Tremeda, nem de Laramar. Ayla sabia que os adultos, às vezes, usavam o abrigo. Mas ou tinham saído mais cedo, ou nem sequer tinham regressado na noite anterior. Ayla supôs que as crianças iam ao acampamento principal, com a esperança de encontrar alguma coisa para comer. As pessoas preparavam comida em excesso e havia sempre alguém disposto a dar-lhes o que sobrava. Podiam não receber as melhores partes, mas raras vezes passavam fome.